Torre Salvador, bom dia, Gona 7 no 5, final da notera. Gona 7 no 5, muito bom dia. O ajuste é altímetro no 0 no 3, reporta vai estar travado. Vai reportar. Estar travado, Gol no 7 no 5. Gol no 7 no 5, tem livre pouso na pista no 0. O vento 090 graus, 069. Livre pouso no 0, Gol no 7. Só está de costas. Então 38901. Tem apenas o destino, que eu tô sem o plano aqui do 3810. Qual seria o horário? Sim, ativo. Mais 2 a 3 minutos o plano vai surgir aqui no sistema e já paga a cota. Livre à direita, chama Solen 121-219. Direito 219. Decola da 10, curva direita, da Eule da Bridge, após Bridge a Pesulu no meia, Belo Horizonte, direto Trive após Conforme. Controle 119.8, 5560 transponder. Controle 3171, tá com a Etcham, pronto, puxa o sinal. Tá apenas confirmando, 320 nível? Tem uma aqui. Sim. Paulo, Salvador, bom dia, bom dia. Bom dia, no 715, portal 9, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, 9. Estando o localizador, o gol 1897. Golo 897, complete a aproximação, torre 1895. Torre 1895, até já. Salvador, muito bom dia, gol 1897, passou a coluna. Gol 1897, bom dia, ajuste no 0 no 3, reporte vai estar travado. Contarei. Está checado o gol 1897. O gol 1897 está autorizado o pouso, pistão no zero, o vento 090 graus, 072. Livre pouso 990, gol 1897. Gol 1897, sala 54, livre à direita, chama sola em 121, 19. 1897, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette, a Infraero informou o portão 2 que ainda está ocupado, ok? Assim que recebemos outra informação ou liberação do portão, o senhor poderá ingressar no pátio. Alfa, reportará antes da Juliette. Está livre no 2-3171, chame o táxi. Salvador, bom dia, azul 4201. 4201, para Campinas, aguarde cópia. Aguarde cópia, frente hotel, preciso 340. 340, afirmativo. O 3890, copia? Avisado, 330, Recife, na Peruísque 58, decolagem no zero, curva esquerda, o Caracaju. Controle 119.8, aciona 5572. Chame pronto, eu puxo seu nome. 4201 da Azul, copia? Afirmo. Campinas 340 autorizado. Conforme rota do plano, decola da 10 com curva direita. Da El Leda Bridge. Após Bridge, após Zulu no 6, Bravo até o Zulu, direto Trivia, após conforme. Controle 119.8, 5576. Azul 4201, autorizado Campinas, nível 340, via rota do plano. Decola pista 10, configura pela direita, saída da El, Leda, Bridge. Após voa para Votel, correção, intercepta pelo Zulu 16, após para Votel Zulu, após Trigger, após conforme rota do plano. Transponder 5576, controle 119.8. Correto, 5576, transponder, chame pronto, confirme, portão 01. Portão 01, 5576, transponder, 4201. Chama pronto. Dia da 3153, desce para 2000 pés, na chegada Gonça, ajuste 10013. Salvador, 3171, para o táxi com 228 no POB, alterna Galeão com 4 horas. Então, ponto de espera, torre 119.8, corrijo 118.95, 1003 o ajuste. Boa noite, 97, portão 2, observando o trânsito. Ingresso, Juliette. Portão 2, via Juliette, boa noite, 804. Sim, senhor Wilson. Voo 1804, está no 08. Muito bom dia, está autorizado a linha decolada Pista 0. Vento em Salvador, 090 graus, 0 menos. Além da coluna 031, retiro. Botão 3171, no decolar 207, chama controle 119-8. Controle Salvador, bom dia, TAM 3171. 3171, bom dia, 320, da El, Chiba. 320, da El, 3171. Passou mais instante, eu tô checando sua rota com o Recife, ok? Tô só aguardando a autorização do centro. Toca. bom dia 24040 com 340 com a Hotel. Tá com freio agora de cópia 4040. Bom, Salvador, bom dia, o Chané 62, segundo informação Hotel. Portão 111, autorização Galeão nível 3 em Hotel. 6211, agora de cópia. Na escuta. Copia? Copia, 104. Autorizado, Galeão, 360, conforme a rota do plano, decolagem da 10, direita, da Euleda Bridge. A rota confirmando é a Pesolo 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, mas conforme. Controle 1, 9, decimal 8, 5001. Autorizado, 360, da Pesolo 10, direita. Da Euleda, com vai plano 1985001 804. Correto, confirmando era a rota que o Gol 904 possuía, essa que eu paguei? É, nós temos aqui só outros modelos, desmato e galhão só. Afirmativo. Foi a rota autorizada pelo centro, chama o plano posicionado. Tension 804. Azul 40404. Confis autorizado, 340, da Euleda Bridge com curva direita, após decolagem pista 10, após bridge a Pesolo 1 no meio, 119 decimal 8, 5570. Autorizado então, Confis 340, decola 310, da Euleda Bridge a saída, após a Pesolo 1 no meio, 119 decimal 8, o controle, as contas. Confirmando 5577. 3, está autorizado do pouso, pista 10, vento 090 graus, 072. Leve pouso. 3153, sala 18, livre direita, uma sala 121, 219. Sala direita, 219. Mandeta 3153, prossegue via Alfa, mantém a posição antes da Juliette, que a gente previste 1 a 0 enquanto se ocupasse. Alfa, até a Juliette, 3153. 62, 1, cópia. Pushback azul 4201, no 1. Exato, é porta atrás, azul 4201. Toma lá. 62, 1, pronto, cópia. 30 Galeão, nível 360, veio após 1-0, SMAP, após Lúvito e após Babacena, para conforme a rota do plano. Decola do 1-0 com curva direita, no perfil da El, letra após Boa Bridge. Acena na transponda 5002, controle PR em 1-19-8. Acena 2-1, autorizado Galeão, nível 3-0. Topia Zulu 10, ESMAP, Búvito, direto Barbacena, direto Tocinho. Decola da pista 0, curva direita da El, Leda, direto Bridge. Transponder 5-5, correção 5-0-0-2 e o controle 1-2-0-8, confirmando ponte 11, 1-2. Controle 1-9-8, está correto, me pronto, botão 11. Posicionamento 2-1. Controle 19-8, então. Onde vai passar? 804, coordenação do grupo de sala, levanta a taxa. Afirmativo, então 3890, após o início do táxi do Boeing, aí tá agora, está autorizado no 0-1-0. Solo azul 4201, 122 na borda, autonomia 0405, alterna Ribeirão Preto para o táxi. Azul 4201, autorizado táxi até Ponte Espera, direita via Índia, Ponte Espera Torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-3. Autorizado o táxi até o ponto de cara, pistão no 0 via Índia, ajuste no 0 ou no 3, no 4201. Solo 4040, faixa de carga, Link com a equipe de sala, reporta táxi do 40-40. Táxi no 804 com 153 a bordo, era na Campinas, tem 3 horas e 40. Qual a autonomia? 3 horas e 40. Gente, autorizado táxi até a ponte de espera da pista 10 via pátio, Indy Alpha, na ponte de espera torre, 118.95, ajuste na 013. Pátio Indy Alpha, Large 295, agora vou dar um 804. Salvador, bom dia, Azul 4201, no ponto de espera, estamos no zero pronto. Azul 4201, muito bom dia, estou autorizado a alinhar e decolar a pista 10, vento 090 graus, 089. Alinha e decola a pista 10, Azul 4201. Tem condições de deixar a entrada do gate liberada para o tráfego da companhia ingressar? Bom, a gente está no 10 aqui. Solo Salvador 35 no centro da TAM. 353, pode prosseguir, senhora. Bom, depois você aguarda. Então, 3153, mantenha a posição agora para prosseguir com o táxi. Sente o TAM 3597, mantenha me escutei agora, cópia. Para o táxi do TAM 3890, com 162 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, Alcena, Natal. Realizado o táxi até a ponte espera da piscina 0, via pátio, Índia e Alfa no ponte espera torre 18.95, vai assistir na 013. Pátio Índia e Alfa no ponte espera 18.95, tá 3890. Quase chamou o táxi? É, via chamada, tá com 103 a bordo, autonomia de 13.30, alterna Galeão. Gente, autorizado até a saída do pátio 3, o azul 4040. É, assim. Paulo, bom dia, eu dou no 642, posição 06, milha 370, Recife, quem está em pé? Sede no 642, é o número 2 para a cópia, mantém-me escuta e guarda. Guardando, do ano 62. Janela 62, no 1, está no gate 1 no 1, puxa e deca pela dentro. É, guarda, janela 62 no 1. Bom dia, 35362. Bom dia, 35362, Felipe. Foi na sua de bom, você deixou para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. 62, controle Salvador. Ah, poderia confirmar a mensagem, senhor? Terça para 4 mil pés, Rui Bonf, com ajuste 013. Alô, 013, pro de Bonf, descida para 4 mil pés, direto 5362. Azul 4040, 40, de passagem ao RPS da TAM. Após prosseguir o táxi até o ponto de espera. Quando lá a torre, 1-1-1-1-9-5, ajuste no 0-3. Gente, faz passagem no ponto, né? Até o ponto de espera, 18-9-5, continuando o azul, 4040, ajuste no 62-1 no solo. 62-1-1-6-1. Coordenação equipe de solo, após parquear a aeronave 1-1-0. Autorizado no 11 para o estacionamento é porta táxi. Estimativo, vou coordenar o pessoal do solo, após a aeronave no 10 estacionar, táxi. TAM 3517, tenho 38 para aprovar, aceita ou guarda a coordenação para 36? Copia. Autorizado Brasília, nível 380, VEPAS do 17, na colisão 0 com curva direita no perfil da aba, após posição é essa. Acendo no transponder 50 no meio, controle PR1, 19.8. 680, autorizado Brasília, via plano de voo up Zulu 17, decolador no zero da direita, na Abo. Aí então eleva, 50 no meio acionado, 19.8 controle, tá 3597. É correto, me trouxe, o espelho de acionamento na posição 04, então 3597. Chamará 17. 1-6-4-2, cópia. Está em linha, está pronto, TAM 3890. TAM 3890, vento 0-0 graus, 039, autorizado decolagem, puxa no zero. Depende da relação na 03290. Quantos dois cópias? Prossiga, vou também a 2. Cópias? Na próxima, prossiga. Autorizado Recife, nível 390. Vê para o Whisky 58. Decolagem 1-0 com curva esquerda no perfil da Puca. Transição Caju. Acena no 3-50 no 2, controle APR 1-9-8. 1-8. 1-19-8, bom trabalho, tá? 3-2-9-0. Controle Salvador, meu guardião, muito bom dia. É o TAM 3890, decola, saída Porca, Aracaju. A possibilidade de voar, chama da pra gente. TAM 3890, bom dia, contato radar. Estou pela nível de voo 330, autorizado JAM. 330, autorizado JAM, muito grato. TAM 3890. Azul 4040, está autorizada a decolagem pista 1-0, vento 080 graus, 079. Decolagem, pista 1-0, azul 4040. Uno, chame Recife 1251, alterne 133, decimal 25. Recife 1251, alterna 133, decimal 25, azul 4201. Oxalé 6211, 1350, Guarulhos 148. 3325. 125, 1 alterna, 13325, 1804. Bate o índio alfa no 013, 6295. Azul 40, 40, e uma tenha 340, saída da EL. Da EL 340. Solo Salvador Alfa Yankee, isso bom dia. Dia, prossiga, Alfa Yankee, isso. Alfa Yankee, isso, sozinho, com autorização de revolta da aeronave do Pátio 3 para o Pátio 3, Alfa Yankee 8. Sim, estou autorizado até a saída do Pátio 3, chame para ingressar no Pátio Principal. Muito obrigado. Passagem 2223, desça para 4 mil pés na chegada, bom, se ajuste ao 013. Salvador, chame 6211, alinha e mantém cabeceiro no zero. Agora é copo, por gentileza. Tração do Salvador, bom dia, com 1897, informação. 97, bom dia, número 2, para a copo, aguarda, por gentileza. 3-2. Dado o decolagem da gente, bom dia. 517, em coordenação com a equipe de solo, reporta para trás. Em 12545, alternativa 12685. 12545, 12685, 3890, bom trabalho. Tá pronto, cópia. Tá pronto, cópia. Autorizado Brasília, nível 360, via Pesolo 117. Decolagem da 10 com curva direita no perfil da Arbo, após posição aliança. Acione no 3 com 5021, controle de Salvador opera em 119.8. Após aliança. Romeu, Bravo Oscar Romeu, posição Alefa, Eco, Lima, Eco, Foxtrot Alfa. Eco na time pronto na posição 09, voo 175. 6211, decolou do stage 9, chama controle em 119.8. 19.8, até a volta. 15, nível 360, da cola da 1-0 com curva direita na perfil da El, Leda, após rua Bridge, onde intercepta a pessoa 1-6, e após conforme a nota do plano. Acende no 345024, controle a pera em 1-19.8. Precisado para conta, nível de voo 360, da cola da 1-0 com curva direita da El, Leda, é correto, me pronto na posição 02, com 1847. Autorizado. Autorizado, obrigado. Alfa e Anki, solicito autorização para ingressar no copiou a mensagem. Pode prosseguir até a posição 08 e aporte a término. Ok, aqui o Ico. Cliente, obrigado. 62, autorizado. Autorizado, Duna, está presente. 5362, vê. Salvador, gol no 642, posição 06, está pronto para o pushback e treinamento. Alfa Yankee Whiskey, mantenha a posição por gentileza e aguarda para prosseguir com o reboque. Gente, obrigado. Ouviu a mensagem de manter a posição, Alfa Yankee Whiskey? Positivo. Gol no 642, em coordenação com a equipe de solo, reporta para o táxi. Para o táxi, gol no 642. Autorizado até o ponto de espera direita via Índia, no ponto de espera Torre, 1-18-95, ajuste na 0-3, bom voo. voo 997. Te mantenha em posição e aguarda, voo 997. Aguarda, voo 997. Estabilizando um localizador, 35362. 895. 895, bom dia. Bom dia, o 35362 estabilizado no localizador. 35362, mas o 8902 está autorizado pouso.